Nossa, final de Guiô é bizarro pra caralho. Só o final? Só o final. Ah, o resto é tudo de boa. Acontece O todo final é dia aqui mais no bizarro. litoral. E aí, galera, começa agora mais a edição do Sobre Músicas e Animes, edição número 20. E hoje o tema vocês se escolheram, nós sugerimos e vocês escolheram. E para o tema de hoje, eu estou aqui na presença do meu caro amigo Carlírio Neto, de volta, finalmente, né? Passamos uma semana, duas semanas sem você, cara, muito triste aí. Como é que você se sente voltando para o nosso podcast? Ah, eu me sinto bem, obrigado pela acolhida. Realmente me sinto bem voltar para o podcast, é sempre muito bom, sempre muito animador. E eu fiquei surpreso quando recebi o e-mail, e no e-mail estava escrito que a sugestão... vocês dariam sugestões de temas e o nosso público ouvinte escolheria. E o tema escolhido foi qual mesmo, Evilásio? Não, eu vou perguntar para a Ana, porque a Ana sugeriu. Ana, foi o tema que foi escolhido mesmo? O tema escolhido pelos nossos caríssimos ouvintes foi músicas de anime para se ouvir enquanto se está fazendo exercício. Então, antes de você explique por que você indicou esse tema, eu vou apresentar os outros participantes. De volta também, depois de um tempo parado aí, não aparecia nem no Anime Coach, que é a casa dele, Eric Dias. Olá, o trabalho está uma desgraça, mas agora está tudo bem. Bem, e eu ia fazer uma piadinha com o funcionário público, mas deixa pra lá. Não, faz, agora faz. Não, faço não isso. Tô aqui também na presença do Luke Lucas. Oi! Quem votou na minha opção é maluco, né? Que eu votei, fiz uma opção mula e tinha dele que tava votando, né? Sinceramente, eu não sei quando eu vi aquela opção, hein? Quando eu vi aquela opção, eu tava trolando aí. Ia ter uma música na cidade inteira, assim. Tô maluco. E também estou aqui com a Lobo. Bom dia, Vietnã. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Bom dia, Vietnã. E o Bebop. Oi, pessoal, hoje é cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Santo Deus. Ado, ado, ado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Então, sim, Carlírio, por favor, tome as rédeas agora. Siga com a sua introdução sempre, com todas as explicações que você sempre faz toda vez que você está no podcast. Com você agora. Eu vou respeitar o teu avatar, porque o teu avatar tá muito... muito 10, cara. Tem que ser a imagem de apresentação desse podcast, sem dúvidas. Miau. Miau pra você. Sai dessa. Nada de miau pra mim, sai dessa. Muito bem, esse tema foram vocês que escolheram. Vocês são os responsáveis diretos por terem escolhido esse tema. Nenhum dos seis integrantes tem culpa nenhuma no cartório, a não ser de terem dado as ideias pra vocês. E vocês escolheram. Então, se preparem para o que vem pela frente. Músicas que nós escutamos quando estamos fazendo exercícios. E detalhe, músicas de animes. Então, se prepare para uma seleta muito bacana que vai aparecer aqui agora. Sem maiores delongas, quem vai começar com a primeira indicação é justamente a pessoa cujo tema foi vencedor, a Ana. Então, é bom isso, porque daí já apresento, porque tem relação direta com a música que eu escolhi. Uhum. Porque eu pensei nesse tema primeiro, porque quando eu fazia exercícios, nos 3 meses que eu fiquei na academia, eu gostava de ouvir música e tal, aquela coisa, música da academia, né? E quando eu escuto essa música que eu vou indicar agora, eu sempre penso em academia, exercício e aeróbica, essas coisas. Que é o tema do Kon, de Bleach, chama Lions Never Surrender. E quando vocês ouvirem, vocês vão entender. Parece um tema dos Lannisters do Game of Thrones. Tema do quê? Dos Lannisters do Game of Thrones. Eu não sei o que. Ah, é porque eu estou... Não sabe o que é Game of Thrones? Sim. Uhum. É muito triste, muito triste. É, o estandarte deles é, são leões. Ah, sim. É, porque a música tem esse nome épico, mas é totalmente zoeira, assim. E eu não pensei que as pessoas iam votar nesse tema. Foi a primeira coisa que me passou na cabeça e, olha, eu tô até constrangido aqui. Eram só três temas válidos também pra eles escolherem? Não, depois você vai falar do teu tema, cara. Depois você vai falar da tua citação, cara. Só tem muito que explicar. Ainda bem que você excluiu o meu logo também. Ô, Lucas, só uma pergunta. Você votou no seu tema? Eu não, meu tema era uma merda. Eu não sei quem votou, quem é a pessoa que tá querendo trollar os participantes. Você teve quatro não votos. Não façam isso, gente. Você teve Olha quatro aí. Votos. São os fãs quatro do Luke que votaram. Trollar. São fãs seus. É, o fã ou não, do... né? Ou gente querendo me fuder, né? Meu Deus. Isso aqui, quer falar um pouco sobre Bleach? Ou falar um pouco mais do porquê você usava essa música do Malhava? Na verdade eu nunca usei, só algumas vezes, mas ela tem essas musiquinhas de personagem de Bleach, elas são muito engraçadas normalmente, assim, na época eu baixava todos os CDs que saíam. E vinha coisas assim, né, porque... Prefiro falar só do Kon, que é um dos personagens de Bleach que era muito bom no começo, assim. Eu gostava dele como mascote. Eu sinto muita falta até hoje, apesar de que faz tempo que eu não acompanho mais afinco o mangá de Bleach. Mas eu sinto falta até hoje da Rádio Com. Era tão bom, cara. Eu infelizmente. Ah, era bem divertido. O começo, o Com em si era bem divertido. O Bleach já foi bom, né, cara? E ele sumiu, né? Tipo, é um indicativo de como não tem mais espaço. Não tem mais espaço nele no Bleach também, né? Não tem mais espaço pra gracinha também. É, isso também ficou meio chato, né? Ser muito sério, assim. Nossa, como somos sérios. Bleach agora tá tão. Sei lá, cara. Comecei a ver agora o que passa depois do anime, tá, sabe, chato. Tá chato, assim, tá muito assim, tipo, não sei. Eu teve uma entrevista há um tempo atrás, na verdade eu baixei umas imagens e veio aquelas entrevistas com imagem do autor, sabe? E daí ele falava do Kon, né? Eu baixei até um pouco porque tinha umas ilustrações do Kon junto. O Kubo falando assim, ah, é porque acho que quem começou a ler o mangá dos anos pra cá nem sabe quem é o Kon, então, não sei o quê, do tipo, sabe, ai, nem vou mais usar esse personagem. Eu fiquei Mas tão é magoada. Mas é o Kubo, é o Kubo. Ele ai, liga o foda-se. Ele dá entrevista e fala assim, ah, o Aizen só ganhou dos capitães porque o Ichigo é o protagonista e só ele pode vencer. Porque as bancais dos outros capitães eram muito mais poderosas que ele. Se fuder, é. Mas o Kon tá lá assim, no último capítulo apareceu na paisagem branca, que você não viu, é que ele tá disfarçado. vocês não percebem que toda a poesia de Bleach tá no fundo do mangá, vocês não percebem. Eu posso a falar um spoiler de... aqui? Vocês ligam de levar spoiler? De quê? De Bleach? É. Tanto faz. Pode com água de coco, tanto faz. Isso. É que a Rukia deu Bankai, daí eu fiquei sabendo. A Rukia deu Bankai, três páginas do mangá e acabou o Bankai dela. Sem explicação, foda-se. Foi tenso. É que hoje eu fiz cosplay dela, então deveram me falar, Ana, veja Bleach, dando, tá, deve ter acontecido alguma coisa com a Rukia pra me falarem isso. Dela tinha cosplay da Rukia hoje. Oi? Por que você fez cosplay da Hulk hoje? Fiquei curioso. Eu fiz faz tempo. Ah, é que você falou hoje. Hoje? Não falei hoje. Eu entendi hoje. Eu não falei hoje. Eu entendi hoje. Eu já fiz cosplay da Hulk. Tá, eu falei. Eu já fiz. Acho que faltou uma vírgula pra gente. É verdade. Não foi hoje. Foi um tempo atrás. Aquela coisa, né? Ficar marcado e tal. Daí aconteceu alguma coisa com o personagem e tal. Você fez cosplay, daí tipo as pessoas te avisam. É. Porque você é a única fã da Hulk no Brasil, aí o pessoal te avisou, assim. Ah, claro. Nem tem legiões. Isso que eu fiz ela, tipo, depois, assim, porque eu fiz ela tenente, né? Daí já não tinha quase muitas Hulks, mas uma época era, tipo, um enxame de Hulk. Eu não fiz, né? Porque eu sou hipster. É. Fiz depois. meu Deus do céu. Okay, Bleach, sim. Acho que tu precisa explicar o que é Bleach. Não, eu acho que... Bleach é um produto que você usa pra você amaciar a roupa depois da de lavar. Escapou muito bem, parabéns. É isso aí. Então, Ana, repita pra nós o nome da música, por favor. Lions Never Surrender, da Character Song do Com. Então façam o primeiro exercício escutando essa música. Primeiro exercício da primeira música, vamos para o próximo participante, né? Não ria! Não ria! E... O cara já se abaixa e já começa a fazer um abdominal já. Essa é a ideia. E a próxima pessoa a falar de sua música é o Eric. É, eu vou escolher uma música que por várias vezes tentei escolher para alguma edição do podcast de lado, só que eu sempre deixava ela de lado. Seria a musiquinha de abertura de MM. Help, que é cantada pela dubladora Ayana Takitatsu. E quem acha que a maioria que assistiu esse anime, o Fukuyama Jia como protagonista, sadomasoquista. No caso, é o personagem Fukuyama Jia, que é um... Eu não lembro o nome dele agora. É um capaz sadomasoquista, ele muda para um colégio onde conhece uma garota que, entre aspas, tenta curar ele disso. Enfim, é um anime com uma comediazinha meio pervertida e exagerada. Lembra bastante o Work, na verdade, porque tem vários dubladores e personagens parecidos. Mas não me lembro nem um pouco do Work, cara, mas é... Não, assim, o tipo de personagem, tipo... Nunca mais verei. Não, é que o autor faleceu, o autor da Light Novel, no caso. Eu tô falando que lembra muito o Work porque tem vários dubladores em comuns e ainda tem tipo de personagem comuns. O Trap do Fukuyama Jian, o Trap entre aspas, que ele faz personagem meio esquisito que uma hora ou outra acaba fazendo pras dessas. Ou então a garota que tem fobia por homens, etc. Eu acho o Work melhor, bem melhor, mas MM é engraçadinho, gostei pra caramba. E eu tenho que falar porque eu escolhi essa música pra cá. Tem que falar. É o mais importante. Você fazer que exercício ouvindo essa música, Eric? Por favor. Não tem segredo algum. Tem uma porcaria de uma esteira no meu quarto, eu corro na esteira e coloco um iPad com as músicas pra ouvir. Simples. Olha que orgulho, velho. Olha aí. Parabéns, cara. Você faz parabéns, exercício. Hein? Parabéns, cara. É no meu blogueiro... quarto, se dane. no meu quarto. É um blogueiro que faz esteira todo dia. É quase um Pokémon Shiny de realidade. Exatamente, cara. Tô te elogiando, você me mandou me catar? Que porra é essa? Ah, eu não sei, eu quase pensei em trollar e colocar aqui a trilha sonora de Shouhouni Train, porque já que é um anime pra fazer. Será que é música pra fazer exercício? Eu fui procurar, só que é muito chato pra procurar o CD dela, então nem fui. É claro, porque é aquelas músicas de programas de exercícios, exatamente. Não, não é que o OST é ruim, é chato pra encontrar ela. Ah, tá. É exatamente uma musiquinha repetitiva e bem chata, exatamente pra fazer exercício, mas nesse caso, em Shonen Training, enquanto você vê uma garota balançando seus peitos pra cima e pra baixo. Sim, cara, eu assisti, dá pra fazer exercício vendo isso. O primeiro funciona, os outros não, os outros é só... É, o segundo você vai dormir com uma garota, o terceiro você vai... Não, você não vai dormir com uma garota. Porra, é. Se fosse assim, você comprava um DVD com uma garota, era outra coisa, mas não. Segundo você vê uma garota dormindo, e o terceiro você vê a garota tomando banho, poxa. Tomando banho com outra garota, com uma loura. Não, detalhe, que o de dormindo, ele vinha com o DVD dele, ele vinha com uma opção que fazia você poder fazer com que o vídeo ficasse reprisando. Sim. Então pro cara ficar, né... Com o vídeo rodando o tempo inteiro enquanto dormia. Fazendo exercício. Não, mas o segundo não é exercício. O único de exercício é o primeiro. É. O terceiro, mostrando ela tomando banho, o DVD vinha com uma capinha protetora pra você assistir aquilo enquanto tomava banho. Meu Deus. Maravilha. Vendeu, viu? Japão, você sabe, me dá medo. Vendeu, viu? Vendeu pra caramba. Japão fora. Enfim, voltando pra MM, eu. Tem história de Shonen Train, pior. É uma garota de 16 anos que ela gostava muito de anime. É, ela gostava. Em um certo momento, ela entrou dentro da TV e se transformou em personagem de anime. É, ela é uma garota de verdade que por algum motivo é sugada pela televisão. Aí depois você vê ela tomando banho e ela explica a situação. E ela vai fazer exercício porque a empresária dela. Ela diz que ela precisa emagrecer, porque senão ela não vai poder ser contratada pra participar lá do anime de Mahou Shoujo Super Sentai que ela participa. Aí ela pede a sua ajuda pra fazer exercício. Aí ela faz exercícios básicos, que é só agachamento, polichinelo, não lembro qual o terceiro, só não fez. Ah, eu só lembro que uma hora ela tá com uma regata verde, outra hora ela tá com uma roupa de colegial e outra hora ela tá só de calcinha e sutiã. Acho que ela nunca tá de colegial não, cara. Eu assisti isso. Eu só me lembro ela de roupa verde e de calcinha sutiã. Ah, de calcinha sutiã você lembra, né? Eu lembro dos dois, roupa verde e calcinha sutiã. O pior do Shonen Train não é a roupa dela. O problema são os ângulos. São ângulos bem generosos. Mas enfim, MM, música Help, de Ayana Taketatsu. Exercite-se com essa música. そこの内容エルお前出てこんまんサイムフェイスすがる笑を探してたりき本願ファンタイここに来ただよオンリーコーレボーよ聞いてあげるわ早くガロータイスゴークハブン Don't you stop talking oh my god 神の仕事 Yes, yes, yes, yes, help you 創作後のエブリデイいくらあがいたとこでも無駄神に従ってればバウンチオーケーセッションみんなホームワーク待ってさあだからやったばおしおきよ絶対主義構成さくなくちゃ Don't you help me 絶対できる確信的な力見せつけてあげるわちょっと存在感以上のイカれた趣味かのオーケーそこに膝まついて教えといなさい人生考えるよなんて愛になるからそんなビビってないで全部預けりゃいいのよ Ai, agora nem vou perguntar que exercício vocês imaginaram. Com os covers de banheiro e capa plástica aí da. Eu sinto uma mão só. Tá certo. Dizem que show de dedo só serve pra exercitar um membro de corpo, cara. Cala a boca! Não, esse vídeo aqui é o ápice. O cara exercitando. Ah, enfim. De algum modo fez exercício. Voltando pro foco então. Vamos então ao nosso terceiro participante falar de sua primeira música. E essa pessoa é o Evilazo. Cara, vocês falaram exercício. Eu mal me exercício, né? Mas realmente quando eu caminhava e tal, e corria na praia, eu sempre usava, ia com o celular pra ficar escutando música. E as músicas que mais me empolgam mesmo pra fazer exercício são músicas de animes de esporte. Sempre elas eu acabo escutando, lembrando de algumas cenas do anime e me empolgam. Então minha primeira música é uma música de encerramento do Overdrive, que eu não sei se eu citei aqui, mas eu não trouxe a música, que é a música Sai Hate no Parade, que eu gosto muito, eu acho excelente essa música. Ela nem é tão agitada, mas também não é lenta. Eu acho muito bom mesmo. E é isso, cara. Deu um motivo engraçado pra escolher essa música, não. O Overdrive, pra quem não sabe, é um anime sobre ciclismo, que é muito bom. Inclusive, o Yuamushi Pedaco tá passando, que todo mundo tá elogiando bastante. Eu gosto muito, mas ainda acho o Overdrive melhor. Pena que o Overdrive acaba na primeira corrida. O anime não prosseguiu depois disso? Não. Não teve mais anime. Só mangá. É empolgante o Overdrive. Design dos personagens também. E o protagonista também é como o Onoda, ele é um escalador. É um. Ah, então ele é melhor em subidas, então. Isso. Só que ele não é um monstro que nem o Onoda, que depois de uma corrida ele já tá num nível absurdamente grande. Pra se pensar, né? E você escutava essas músicas só quando fazia caminhada pela praia? Não, eu escuto normalmente. Música boa. Mas eu me empolgo. Toda vez que eu escuto essas músicas de anime de esporte que não são tão dramáticas, eu acabo me empolgando pra fazer exercício, embora nem sempre eu faça. Mas essa música é uma música, eu sempre escuto ela, sempre fico pensando em fazer exercício, mas eu quase nunca vou. É algo do tipo, a vontade aparece, deu 10 segundos, pronto, sumiu a vontade. Acabou a música, sumiu a vontade. Alguém tem algo pra falar desse anime? Eu não vi. Acho que só o Bebop viu ali. Eu vi também. Falou. Eu prefiro ele. Eu não vejo anime de bicicleta. Por que, Loba, você não vê? Porque eu não sei andar. Olha o recalque. Olha o recalque batendo. Mas eu vou colocar umas rodinhas. Eu vou te falar que eu não ando bem de bicicleta também. Eu acho que eu não sei fazer curvas. Cara, eu tenho um pouco de trauma com bicicleta. Eu demorei muito a aprender a andar. Mas depois que eu comecei a andar, cara, eu tô andando bem até. Só que eu não consigo desviar de objetos parados. Só de quando tem algo em movimento, desvio na boa. Agora eu não sei porquê. Se tiver um carro estacionado, eu vou parar lá. Incrível. Até evito andar em locais perto de estacionamento ou coisa do tipo. Meu Deus. É estranho, cara. Já caí tantas vezes. Estou a imaginar isso. Pois é, né? A gente gosta tanto de anime de bicicleta. A gente mal consegue fazer curvas, né? Isso aí é demais. Ah, eu ando bastante de bicicleta por aqui, porque dá, né? Porque é cidade pequena, não tem perigo. Não tem problema. Aí é bacana de andar. E não tem muito morro aí também, ou tem, Luke, muito morro aí? Tem, mas na parte central da cidade não tem onde eu moro, então não tem problema. Sim. Só pra ir pra outra cidade, que aí tem um morro, aí é difícil. A única coisa que eu já andei mais ou menos bem foi Patins. Olha lá. Nossa, Patins, cara. Porra, me fala isso. Existe anime de Patins? Corta isso. Tem. Não, corta isso. Patins é muita Sério? Queimação de filme. O que, cara? É muita queimação de filme. Ai, eu amo de Patins. Que isso, cara? Mas Patins é legal. Aqui na praia é um ponto que o pessoal anda de Patins, cara. Toda noite é lotado de gente. O pessoal aluga os Patins. Nossa, cara. Mas Patins pega, é legal. Pega skate. Patins é legal. Aliás, se for pegar o anime, pegar esportes radicais, eu acho patins mais legal do que skate, cara. Nossa, eu tinha tanto patins de quatro rodinhas quanto aquele roller. Mas você é menina, você pode. Ai, Luke, respira. Nossa senhora. Sexismo sucks. Que isso? Você não consegue andar de patins, é isso, então? Quando quando eu era fiscal de caixa na rede mercadista, eu tinha que usar patins pra atender os operadores. Agora é que eu acho que eu tô imaginando o cara. Cara, você é primeiro. Você trabalhava pessoa. De patins, cara. Não, eu imaginei Carlinho vestido de Sakura agora. Pô, mas você. Como é que é? Eu imaginei ele vestido com aquelas caçonetes que eram de patins, daquele. Carlinho ainda dando show-off no meio do mercado, dando pirueta aí, né? Cara, fiscal de caixa, não tem nada a ver com atendente de lanchonete, não, tá? Pode parar por aí. Tem marrom shoujo do caixa. Marrom shoujo do supermercado, que maravilha. Olha a ideia do... Não consigo nem imaginar. Dá-lhe meio isso aí, hein? Dá-lhe meio isso aí, marrom shoujo no mercado, ó. Dá certo isso aí. Eu acho que não, hein? Seria traumatizante demais. Mas bem, falando de bicicleta, e a minha música é, de novo, Sai Hatê no Parade, do anime Overdrive. Exercite-se com essa música. Carlinho, eu vou me simpatizar com você. Toda vez que você falar isso, eu vou mutar aqui, tá? Pensei que ia fazer. Cara, tá pegando tão mal assim. Fala. Ah, eu vou ligar a esteira aqui. Liga a esteira aí. Corre, corre. Deixa eu entrar no clima, caramba. Muito bem, voltando então para os participantes do podcast, dando suas indicações musicais. É chegada a vez do Bebop fazer sua primeira indicação. Não me perguntem o porquê eu escolhi essa música. Eu só Vamos perguntar. Eu só resolvi encaixar aqui porque eu não tinha escolhido nenhuma. Cowboy Bebop. E eu achei essa aqui bacana pra mencionar aqui porque ela é agitada. É Bad Dog No Biscuits. Ok, agora explique por quê. Por quê? Todo mundo explicou, você também vai explicar. Cara, eu acho que fazer exercício saindo com seu cachorro. É, por aí. Ele não aceita biscoito porque. Você não dá biscoito. Ele não aceita biscoito porque engorda, né? Exatamente. Boa, Lu, obrigado, me ajudou. Esse Bebop é muito escorregadinho. Muito. Por isso que ele é o chefe. Passou a manteiga preta e ficou escorregadinho. Ai, isso ficou muito feio. Depois é só se exercitando mesmo. Então, mas é né, o pessoal fazer exercício junto com o seu animal de estimação. Nunca levou um cachorro pra passear, Bebop? Já sim. Cansa, cara. Pra você cansar o cachorro, você cansa antes. Dependendo do cachorro. Ah, o meu cachorro tá velhinho e ele se cansa mais rápido, então não tem problema, não. Mais um motivo pra você não fazer exercício, né? Dá uma desculpa pra ser sedentário. Essa música não te motiva a fazer nenhum exercício especial, Bebop? Fora passear com o cachorro? Caralho. desculpa, desculpa. Dançar com cachorro. Dançar com cachorro é uma dança, é uma boa. Deve ser uma boa. Não, aí, cara, mas geralmente. As levantar músicas... cachorro. Levantar cachorro aí, ó. Levantamento de cachorro. Levantamento de pegar cachorro. Pegar cachorro na balada funk. Meu Deus. Lembrei, que cachorrada, hein? Lembra o Full Metal quando Havok vai conversar aí com a irmã do Armstrong? Não, quando ele vai conversar com a irmã do Armstrong. Que daí ele diz: ah, porque você pratica esportes? Daí lá eu faço. É, eu pratico piano. Ah, piano, você toca piano? Eu levanto piano, tipo, fazer levantamento de piano. Assim. Não precisa ser falando disso? Com metal, a garotinha que vira um cachorro. Eu falei, e assim, não, é de volta aqui pra passear o filme. Não, nossa, não fala, nós não falamos sobre a Nina. Cala a boca. Você não fala sobre a Nina. Proibido a garotinha falar levou sobre cachorro as pra passear o filme, velho. Proibido falar sobre as mortes de Fullmetal, não pode. Todas elas. Todas. Fechou, não pode, cala a boca. Vilasa, anota aí, tá? Nós estamos oficialmente proibidos de falar das mortes que ocorreram em Fullmetal Alchemist. Principalmente a Lubo. Eu tinha saudades quando a Loba só falava oi e não me mandava calar a boca. Ela tá ficando saída já. Tá ficando boa parte. Já foi o período da Loba tímida. Agora a Loba tá solta. Tá ficando igual o Eric. Agora a Loba tá perdendo a moral também. Eu falei que era uma questão de tempo. Ela tá só esquentando. Lembrei agora de Cãezinhos do Canil, cara. Meu filho! Bebop, não. Nossa, esse desenho. É que também é apelido de uma amiga minha, que ela come muito cachorro quente, aí acabo ganhando esse nome. Aí ela é um cãozinho. Vocês não valem? Cara, eu tô começando a achar que vocês não valem nada. Eu já tinha medo do Bebop, a partir de hoje eu tenho mais, cara. Que é isso, cara? Você leva a lente, cara. Pega os apelidos dos personagens de lá. Muito bem. Repita o nome da música, Bebop, por favor. Bad Dog No Biscuit. Escuta a música. Mas só faça exercício se quiser. Não, tem que fazer. Não, agora eu mudei. Imagino no podcast com o tema sobre hentai. Qual faça tema? O sexo com essa música aí. Cara, vocês estão levando muito a sério a minha ideia, cara. Não. Vocês acham que eu falaria isso? Sacanagem. Por que não? Por que não? Qual seria a impressão se eu chegasse para as pessoas que escutam o podcast e dissesse: ah, indicação musical tal, e de repente, agora faça o sexo escutando essa música? Você tá mandando o cara fazer exercício, é quase. Acho que de exercício para sexo tem diferença, né? Tem calorias perdidas no meio do caminho. Muito bem, voltando pro foco, é a vez da Loba falar da sua primeira indicação. Então. Uma música que eu acho super empolgante para a gente fazer exercício. Principalmente quando você tá na academia, levantando peso, ou na esteira. Eu acho que é aquela música de Evangelion, abertura. Peraí, Evangelion? Super empolgante. Qual música? A primeira abertura? True Angels Disease. É muito boa pra fazer exercício. Pular corda, bambolê. Todos os exercícios dá pra fazer com essa música. É a abertura de Evangelion. Ficar sentado no canto enquanto as pessoas morrem. Pior que eu quase peguei essa música. Lê a daí Bíblia. Daí eu vi que a Lobo tinha pego, mas eu ia pegar a versão para-para, que é mais low ainda. eu achava que a Loba ia escolher a versão para-para dessa música. Não conheço. Mas a normal serve também. A para-para é mais louca. Mas a normal também, tipo, ela tem um ritmo bom pra aeróbica, assim. É muito boa, assim. É por causa daquele pianinho dele, né? Sintetizador. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Dá uma empolgação mesmo. Você já fez até todos os movimentos, assim. Uma série. É, imagine parece... isso no meio da academia, a pessoa pam, pam, pam, tá levando. Pior que as minhas músicas foram pensadas também nisso, pensando, ia dar certo fazer aeróbica com essa próxima. Que a abertura do Evangelion é outra música que serve pra quase tudo. Ela começa quietinha e depois ela vai esquentando. E tipo assim, é tipo exercício mesmo, que a gente começa devagar e depois vai. É verdade, está certo. Então, talvez essa música é perfeita. Sabe o que aconteceu? Uma vez eu corri na chuva com essa música no fone de ouvido e foi muito louco. É sério, faça isso um dia. Não. Pensei assim, nossa, eu não acreditei. Se você me contasse, eu ia ficar bolada, mas eu na chuva correndo pra chegar em casa, começou a tocar o refrão. Eu falei, nossa, estou no anime. Bacana. Foi épico, não? Tipo. Mais louco que Robocop na chuva, isso aí. Quem me disse? É, foi o Vilásio, né? Você parece foi. Que o Vilásio claro, não tá acreditando muito. Você, quando, faça isso que você vai perceber. Eu não curti o Vilásio. Puxa. Não, fui doente, cara. Não, não foi de propósito. Obviamente não foi de propósito, gente. Desci do ônibus, me fudi. Mas daí a música fez valer a pena. Tá, coisas que acontecem... É, tem que aproveitar o momento, né? Já que coisas que acontecem em Curitiba, como hoje, né, Cardeiro? Exatamente. Essas músicas, assim, eu já peguei aí. De... Eu tava escutando a música, a minha playlist no celular, e tava chovendo, e quando assim que acabou a chuva parou, eu comecei a escutar a música de encerramento do Kimono Seijeiri, que é After the Rain. Uou! Bagulho é louco. De repente começaram a aparecer as coincidências aqui, né? Incrível isso. Tudo está conectado. Totalmente. É, então, Loba, pode repetir o nome da música, por favor? Eu não sou boa em pronunciar esse nome. Crew, Angels, Jesus. Beleza, é isso aí. De Evangelion. É isso mesmo. Então, Evangelion. Exato. Então curta essa música e faça uma boa aeróbica. Você já está indicando o que fazer, cada música. Estou melhorando, estou progredindo. Paga o supino com 100 quilos de cada lado. Faça exercício para ganhar parabéns. Certo. Voltando ao foco, então, é a vez do Luke Lucas fazer sua primeira indicação. Como meu corpite indica, eu não sou muito fã de exercícios. Eu entrei na academia, fui 2 meses na academia e não voltei nunca mais. Porque eles são bobos e feios, então... Ah, peraí. Isso é um motivo pra mim na academia mais? É, eu fiquei triste. Falei, não quero mais. São bobos. Cortei a relação. Então não tenho muita experiência com música de exercício, né? Tudo bem. Então pensei mais em música animada, música de rock and roll. E a primeira foi a segunda abertura de Death Note, What's Up People, que é aquele metalzão maluco que começa um pouquinho, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai começa e explode no meio. E é bom pra fazer esteira, que nem o Eric faz todo dia aí, o garoto saúde, Paulo Cintura, da blogosfera brasileira. Isso! Isso! Por mim eu botava o Paulo Cintura como. Como é que é o nome? Cara, depois de cada música eu boto Paulo Cintura. Era isso. Vai ficar bom, hein? Saúde é o que interessa. What's Up People é uma música maneiríssima. A abertura é maneira demais, eu acho bem louca. Pena que a segunda parte é bem ruimzinha, né? Mas é a vida, nada pode ser perfeito. E é isso. Tá bom já, né? Não precisa falar de Death Note, não. Dá pra fazer, dá pra fazer exercício, uma hora de exercício só escutando o Máximo Del Mundo, cara. Você consegue fazer uma hora de exercício na esteira assim, vai fundo, se diverte. É a dica aí, Eric. Uma hora de esteira. Meia hora por dia já tá ótimo. Ô, Luke, mas nesse período que você ficou aí na academia, você fazia quais exercícios? Ah, você tá me tirando, né, Carlinhos? Bicicleta. Não, tô perguntando sério. Bicicleta. Eu lembro só de ficar que nem um hamster na esteira. E os nomes dos exercícios da musculação eu não lembro. Aí já li a ficha e fazia. Agora, cara, supinho. Você tinha personal trainer? Saco na bicicleta. Não, né? Tem o professor que finge que dá aula e os alunos que fingem que fazem a aula. Então, e academia que lucra. Quando eu fazia academia, a última vez que eu fiz academia, cara, o cara botava todo dia pra ficar 45 minutos na bicicleta. Não, você fica um hamster, você não se move do lugar, fica andando, até dar uma hora que você cansa e vai embora. Mas na bicicleta, cara, eu não sei se você fazia bicicleta, mas sabe, suas pernas ficam naquela posição durante uns 5 minutos e você consegue se mexer. Bicicleta eu fingia que eu fazia porque eu começava a ler um livro durante a bicicleta e eu andava devagarzinho na bicicleta, fingia que tava fazendo alguma coisa. E foda, cara, quando você é gordinho e tá na academia é o ponto de referência. O que eu tenho que fazer? Aquela máquina que o gordo tá usando ali. Vai na máquina do gordo, vou lá então. Chega pro instrutor, qual é o meu exercício hoje? Vai lá na máquina do gordo, beleza, tô indo lá. Olha lá o gordo ali, tá vendo o gordo ali? Aquela do lado. Ali, tá do lado, vai do lado do gordo, beleza. Maldade. E passa bastante álcool na máquina que ele deve estar suado pra caralho. É? Mas essa é a vida. Mas é a vida, cara. Cara, assim, você é gordinho e quer fazer exercício pra emagrecer, não. Faça outro exercício que não seja na academia, cara. Faz o pooper. Na academia não, cara. Você pensa que eu faço natação, faz. Cara, até faz o que for, mas não faça academia. Só faça academia se você quer realmente ficar na academia mantendo peso. Natação aqui, os caras escolheram só pra magrinho, mesmo o gordo que ligou, foda-se, porque só pode ir de sunga na natação. Imagina o gordo. É sacanagem, velho. Deixa o gordo usar calça textel, velho. Sacanagem, esse cara é bullying. Estranho, proibido. Cara, até que pode entrar de sunga, é estranho. Só pode entrar de sunga, não pode usar de short tectel, não. Não sei porquê. Esquisito. Pois é, não. Isso é puramente elitista. Totalmente. Isso é bullying, cara. Isso é bullying. Total. Tipo, ó, nós não queremos pessoas gordas e feias na nossa academia linda. Você já viram aquela academia? Eu odeio aquelas academias que tem vidro, sabe? Que não é fechado. Tem espelho. O gordo tá olhando no espelho lá, fazendo exercício. Acabado. As banhas pro lado, morrendo. É triste. Tem uma academia no centro aqui. Sabe ali, Carleiro, na Rui Barbosa, que fica em cima? Sim. Que é um lugar enorme. Sim. Sim. É um totalmente espelhado, não é? É, daí você vê todas as pessoas fazendo exercício. Cara, essa academia é bizarra. Você vê lá da rua todo mundo malhando, cara. Eu ia ficar muito constrangida de ir lá, assim. Imagina, eu e o Luke lá, o pessoal passando na rua. Ó o gordinho lá! Ó o gordo! Vai, gordo! Levanta o supino, gordo! Vai! não, cara. Eu acho que fazer academia no lugar espelhado assim não é boa ideia. É boa. Não é. Pior que esse lugar que a Ana falou é bem centrão da cidade mesmo. Pessoas indo e vindo toda hora ali. Pensa, cara. É, daí imagina, tem as praças ali, fica os maconheiros. Os maconheiros devem ficar zoando as pessoas ali também. Eles estão viajando muito. Viajando. Olha o povo fazendo. Medo. Então, Luke, pode repetir pra nós o nome da música, por favor? What's up, people? Então escutem e exercitem-se. Encerrar a primeira parte do podcast com a minha primeira indicação. E a minha primeira indicação vai para uma música que eu gosto muito de escutar quando eu pratico as minhas caminhadas pela cidade. Gosto de ficar escutando músicas como essa bem calmamente. É uma música bem tranquila. Ela faz parte da OST do anime Onegai Twins e o nome dela é Natsu Sora. Uma música instrumental, ou seja, ninguém canta, não tem vocal nenhum. É curta. Dá pra colocar ele em loop algumas vezes e escutando enquanto caminha. E, sinceramente, me atrai muito músicas assim enquanto eu tô caminhando. Gosto bastante. Essa é a música pra fechar a sessão de exercícios, porque é bem lentinha essa música. Exato. Extremamente lenta. Extremamente lenta. Depois que eu comecei a escutar podcast, eu nunca mais levei música pra caminhar quando eu caminhava. Sempre ficava escutando podcast. Cara, assim, às vezes... E às vezes eu começo a caminhar... Eu tenho um ponto de partida, mas nunca tenho um ponto de chegada. Quando eu vejo, já caminhei perto de 9, 10 quilômetros. Então você assim, totalmente sem querer. Totalmente sem querer. Calir o andarilho de Curitiba, hein? Fica aí. Só quem tem pé. Cara, andar é muito bom. Andar é muito bom. Você já caminhou com o Oil Man? Não, cara, não. Não? Oil Man, não, cara, não. Não, nunca caminhei. Nem vou me atrever a perguntar por quê. Ah, é só uma pergunta, cara. Não, nunca caminhei com ele, não. O Iron Man só anda de bicicleta, cara. Não anda a pé, não. Aliás, ele já parou de aparecer, tá? Faz tempo que ele não dá as caras. Tempo intenso por anos. Triste. Ah, mas vocês podem matar... Pode matar o Iron Man? Que porra é essa? Não, mas vocês podem matar... Pera aí, mas vocês podem matar a saudade dele no YouTube, que é outro vídeo. Olha o lado padrinho aí, aparecendo. Cara, ele é um símbolo de Curitiba. Querendo ou não, ele é um dos símbolos. Ó, isso aí isso foi é Curitiba pra vocês. Dele. Isso é Curitiba pra vocês. Exato. Isso é o maluco que é o maior trapézio do Brasil. É o Oil Man e o Homem Gralha. O Herói Gralha. Os dois. Herói Gralha? O que é isso? É o maior herói das HQs curitibanas, o Super Gralha. Gralha. Sim. Ele tem até um filme em quadrinhos. Sim. Maior trapézio de Curitiba, vocês estão deixando de lado também, ó, que vergonha. Tinha um mendigo estiloso. Ah, esse foi fogo de palha. Exato. Eu me lembro que tem um podcast que a gente gravou, acho que o Carlinho tava presente, que a gente fez a Liga da Justiça de Curitiba. Cara, cômico aquilo foi cômico, sério. Mas sério, vocês têm que... Qualquer dia vocês têm que ler alguma história do Gralha ou ver o vídeo dele no YouTube. Tem até os vídeos dele no YouTube. O Gralha é um herói cômico. É, tô tranquilo, hein, Carreira. Se tivesse uma HQ do Iron Man, eu veria. Ah, sai dessa. Mas ele tem um filme com o Gralha. Crossover. Caralho! Detalhe, nesse crossover um fica tirando o outro. Calma, eu vou achar no YouTube aqui que é fácil. Porra, melhor filme do mundo. E o Oscar? Cadê o Oscar? Cadê essa foto? Cadê o Kikito de. Cadê o Kikito? Oscar é foda. Curitiba não existe pra academia. Academia elitista e. Ah, academia e a pessoa elitista. Que. Lembrei agora. A pessoa que canta no começo é o Plá, que também é outra figura histórica. Sim, sim. Que é um cantor bem interessante, fica nas ruas de Curitiba. É um cantor bem famoso aqui da cidade. Tão famoso quanto aquela senhora da loteria na Rua 15. Olha, Carlírio, eu achei aqui um filme chamado Oil Man e a Sociedade dos Homens Óleo. Caralho! Sim. Esse eu não sabia. Esse eu não sabia. Tem uma sociedade dos homens olhos. Caralho, Curitiba é foda pra cacete. Venham pra cá, Curitiba é a maior cidade do Brasil. Cara, Curitiba, show de bola. Só isso que eu digo. Meu Deus. Ó, pra... Cada um tem o Batman você... que merece. Olha, Vilas, pra você não dizer que eu nunca vi o Oil Man, a última vez que eu vi ele, que eu me lembro bem, tava fazendo frio de 10 graus, 9 graus, alguma coisa assim. E ele tava só de sunga, totalmente coberto de óleo, andando do lado da bicicleta. Com frio de 9 graus. Man. Esse é o Oil Man, esse é incrível. Ah, falando, mas esse negócio de no frio o maluco tá sem nada, tem o Jesus de São Sebastião aqui. Que o cara é barbudo. É o Jesus de São Sebastião. É o cara barbudo, cabeludo pra caramba e sai sem camisa no frio absurdo, andando de bicicleta. Jesus. Ele veio por nós. Pra andar de bicicleta. Ah, não seja por isso. Se não me engano, o Henri Christ é aqui de Curitiba. Sim. Ixi, olha, Curitiba é foda pra caramba. Foda demais, tem que pariu. Henri Christ é daqui, gente. É, o Henri Christ é daqui de Curitiba. Ele tem a produtora de vídeos dele, fica aqui. O Henri Christ é foda. Ele tem uma motinha. Curitiba é a Rússia brasileira. Olá, Lula. Curitiba é a Rússia brasileira. Curitiba é a Rússia brasileira. Austrália. Vocês estão me lembrando mais Austrália do que a Rússia. Eu moro em Moscou, hein? Eu moro em Moscou, gente. Não tem como a Curitiba ser a Rússia. Mas. É uma aqui é a Rússia. O elefante é a Rússia. Tá, né? Galera, qual que é a música que você indicou mesmo? A música que eu indiquei é Natsu Sora, é da OST de Onegai Twins. agora oficialmente eu passo a vez pro meu amigo Vilásio, que ele vai conduzir a segunda metade do podcast agora. Muito obrigado, então. Agora que estou com essa honra, né? É uma honra. Pianetinha, por favor, sua segunda música. A segunda música vai ser da OST de Lane, que fazia tempo que eu queria pegar alguma música também dela em algum podcast. Eu tava ouvindo de novo e essa também é cheia de música eletrônica, então tem várias que serviriam, assim, mas uma que não seja tão dark e meio bizarra. Essa Speed é bem interessante, assim. Eu recomendo. Você já fez exercício com ela? Não. Mas pretende fazer? Eu farei agora que eu vi que ela serve pra isso, eu vou testar. Acho vai que nada. Musculação aeróbica. Vai nada. Ficar em casa. Eu vou, na verdade. Comendo Doritos. Vocês acreditaram. Ah, cara. Só o look. Segunda-feira você começa, né, Ana? Sempre é segunda-feira, exatamente. É segunda-feira até o fim do ano. Quando é fim do ano, você diz ano que vem, janeiro. É isso. Eu faço promessa, pulo as ondinhas e vou começar a fazer umas coisas. Não, daí passa o inverno, a mulherada começa, né? Projeto verão. Só que não. Acho que a gente não precisa falar de Lane, acho que a gente já falou bastante. Várias vezes. Várias vezes. A Ana, principalmente. Se for falar exclusivamente da OST, ela é muito, muito boa. Sabe quem é que faz? Quem é que cuida da OST? Eu sabia, mas eu esqueci o nome da pessoa. Tudo bem, tanto faz. Então... Nossa, então tá. Velocidade, que nem a sua música, velocidade. Desculpa, tudo bem. Mas tadinho, coitado. Vilásio, como sempre, cortando tesão de todo mundo, coitado. Vilásio, cockblock. Não precisa deixar. Ana, por favor, diz de novo o nome dessa música pra gente encerrar e pra próxima pessoa. É. Speed, é a host de Serial Experience. Ok, então fique com essa música e corro na esteira. Systems working. Aumenta a velocidade aí, Eric, agora. Ai. O Eric já tá cansado, cara. É. Esse ai foi... foi matador. Então, voltando, Eric, com sua segunda música. Obrigado, Evilado. Eu escolhi a música de abertura de Noragami, Goya no Machiwaze. Eu acho que eu falei certo. É do grupo Hello Sleepwalkers. É outra música que eu escolhi, porque eu acho ela bastante agitada e empolgante. É a parte que eu mais vejo no anime, cada episódio. Eu fico gostando toda hora, porque eu gosto do refrão dela. Você vê que Noragami eu assisti até o episódio 6, eu dei uma pausada agora. Eu tava gostando bastante do anime, mas aí ele começou a modificar muita coisa do mangá. Oi? Calma, Bebop, calma, Bebop, calma. Eu entendi uma coisa absurda. Que calma, Bebop, calma. Cala a boca, Bebop. Olha o papo desse povo. Que houve, hein? Não, Bebop ouviu alguma coisa. Enfim, Noragami estava gostando muito até o episódio, até certo episódio, só que ele começou a modificar muita coisa no mangá, a história que eles estão inventando, eu achei besta e desanimou um pouco, mas ainda assim o anime é legal e a trilha sonora dele é muito boa. Gostei muito, cara, dessa saga que veio agora. E realmente. A história, assim, se não for comparar com o mangá, tá, a história tá legal, é que comparando com o mangá, que eu leio até uma certa parte, sei lá, eles tirando alguns personagens, vão mudando a ordem dos acontecimentos, desanimou. Eles estavam indo muito bem até o episódio 3, 4, aí depois começaram a ter um caminho pronto. São 12 episódios só, né? E realmente, quando você pôs essa música na lista, eu lembrei, nossa, essa realmente é. Ela tem um ritmozinho de academia que serve também. Alguém ainda tá assistindo isso aí? Eu tô assistindo. Eu tô, mas tô atrasado. Gosto bastante. Eu tô no episódio 9, não sei se tá no 10, se já chegou ao 10. É porque o fanzuber que eu vejo, ele tá no episódio 9. Eu tô no 8 ainda, tá achando bacana também. Ah, o Hiroshi caminha como Deus pobretão, está ótimo. E na eu próxima temporada. Gosto daquele loirinho. O Yukikaji. Yukikaji, coitado. Detalhe, na próxima temporada vai ter um anime que é da Brass Base, que é outro anime voltado às garotas, com uma história meio. Enfim, é uma garota que vai ensinar amor pra deuses numa escola. Eita porra! Hiroshi caminha vai se promover, porque ele vai ser um deus nórdico. É tipo Emanuele, é isso que eu tava pensando. Não, gente, é uma escola normal, aí a garota vai lá dar aula sobre amor. Porque, e quem chamou ela pra fazer isso? Zeus. Ela vai dar aula sobre amor? Zeus? Zeus vai comer ela no segundo episódio. Faz todo o sentido. Aí detalhe, que o Hiroshi Kamigami no Azubis, se for procurar Zeus aí, detalhe. E detalhe, que Hiroshi Kamiya faz um deus nórdico bonitão e tal, e o Yukikaji, ele vai fazer Anubis, que se você for ver ele tem maior cara de o quê? Meu Deus. Coitado dele. Yukikaji é um bom dublador, mas porra, eu não sei. Quem é o empresário dele? Realmente, o que você também dele pode aprender história sobre amor, gente. É isso. Um Zeus, de preferência. Eita, mas se Zeus não engravidar a protagonista logo no primeiro episódio, não é canon. Ah, tem esses detalhes. Não, mas se no Japão, eu duvido. Duvidar, pois o Zeus vai ser tímido. Não! Ah, mas Mitsumasa Kido tem que ensinar esses Zeus aí. Você viu quem vai. É verdade. Você viu quem vai dublar os Zeus? É, o que, Eric? Ah, agora eu não lembro. Mas sei que também vai ter o Loki, que vai ser o brincalhão safado. Vai ter o Hades também, que vai ser um personagem assim, que por fora ele é frio, mas por dentro ele é todo. Não. Transformaram o Hades em Tsundere, não, cara. Não. Kudere. Não. Agora tá de sacanagem, não. Só porque porra, ele é o rei dos mortos, ele não eu pode ser um coração. Já dropou ele lá. Hades vai ser o Ono Daisuke, que vai ser o Ono Daisuke, eu acho. O Hades? É. Eu até Deus gosto do dublador, mas foda-se. O Evilazo já dublou só na sinopse. Já tropei. For the sake of the Seus, eu vou ter que dar uma olhada nisso. É sacanagem, velho. Faz a gente ficar conferindo esses animes aleatórios só porque junta todos os caras num anime só. Eu ainda espero o plot Emanuele e eu vou assistir só por causa disso. Boa sorte. Ô, Luke, se for o plot Emanuele, você me avisa e eu volto a assistir. Ela vai ensinar ela vai ensinar os deuses como fazer anal. Vai ser incrível. Lembrei do baterista do DMC agora. Meu Deus, esse Anubis é muito meu tipo. É um tipo de vários, né? Mas, pessoal, mas... o podcast não era sobre exercício? Por o que, que faz mais exercício do que essa menina vai ensinar pras pessoas? Eric. Lê sua música de novo pra gente passar. O Eric sempre leva pra esse lado. Eu fiz muito exercício com o Manoel. Só dá uma mão. Todo mundo fez, cala a boca. Abertura de Noragami é Goyano Machiwaze, do grupo Hello Sleepwalkers, que é a única música que eles fizeram com o anime até hoje. めた焼酎を僕は片手に持っている震えた君の夜場所へ足を早めむかっている溢れる心を急かした気泡だけとどまる気配もなく進んでゆく手を伸ばしてる塞いだ僕のいる場所は誰にもわからない終わりと始まりの境目全て重なった閉口した僕は待っていた笑える働きはなしにも閉口した僕は待っていた涙するほどの幸福も Minha segunda música também é do Maxim de Hormone, mesma banda que o Luke indicou, que é o tema de encerramento do anime Air Master. O nome da música é Rolling to Sentence. Cara, é uma música muito agitada. Esse encerramento, inclusive, é só a protagonista correndo o tempo todo. E é muito legal, cara. É muito legal. O PV dessa música é muito legal também. E a banda, ela combina muito com o exercício, pelo jeito agitado dela. Eu recomendo escutarem essa banda. O anime em si é master, né, nessas coisas não, mas... Ok, então é isso. Alguém chegou a ver Air Master? Eu vi o mangá só. O anime eu vi, mas é... Air Master é dos patins? Ou não. Tô confundindo com Air Gear? Ah, então eu também confundi. Air Master é sobre uma garota que ela é tipo uma delinquente, que ela é mais forte que todos os delinquentes que tem, por causa que ela faz combos no ar. Ah, tá. Então não é o Air Gear, então sei lá, eu não vi. Não tem nada a ver com o Air Gear, cara. É, ninguém viu, né, Air Master? Acho que não. Não, cara, nem conhecia. As cenas de luta são muito boas, mas o anime sim não é muito legal, não. Mas, eu não sei, na minha época... Tinha muita gente que via esse anime. Mas é isso. Então, fiquem aí com o encerramento de Air Master, do Maxim de Hormone, Rolling to Sentence. Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Bob, por favor, sua segunda música. Love Hina, abertura Sakura Saku, só que na versão francesa. Não sei se vocês já escutaram. Na versão francesa, Versão francesa. Eu vi essa abertura enquanto estava vendo um filme iraniano. Ai, meu Deus. Cara, agora vai ser difícil responder por que eu escolhi isso aí. Ah, vai ter que falar. Eu fui procurar algumas músicas de animes pra escolher, né, pro podcast, que eu não tinha a menor ideia do que colocar, porque eu nunca fiz exercício escutando nada de música, de anime, nada. Pra falar a verdade, quase nunca faço exercício, muito menos escutando músicas de animes. E eu me deparei com a abertura de Love Hina em francês e achei bacana e coloquei isso aí. É só isso. Como você chegou na abertura francesa de Love Hina, por favor? Coloquei Love Hina, OP, daí entre aquelas sugestões, apareceu lá em francês. Aí você falou, ah, por que não? Vamos ver. Aí você foi exatamente. Ficou bom, cara. Porque francês combina perfeitamente com o exercício. Totalmente. Então você bota um fonezinho de ouvido e faz ele pra... Ou come um croissant. Não, é comer croissant, não é um exercício, né? Olha, você levanta. Ou é um exercício de engorda. Vocês não gostaram de eu ter escolhido a versão francesa? Foi boa, mas... Eu não tenho nada contra, cara. É um bullying. Eu só tenho contra, né? Contra mim mesmo, assim bem. É bom que o pessoal vai fazer os exercícios fazendo biquinho, cantando. Meu Deus. Não. Eu comecei a imaginar se ele não tá prestando. Deixa eu ouvir isso. Porque, olha... Mas é bacana, a música é bacana. É a mesma versão japonesa, só que cantada em francês. A voz é até parecida, né, da mulher. E cantou bacana. Eu achei melhor ela fazer assim do que inventar uma letra diferente, como alguns canais aqui do Brasil fazem, né? Tipo One Piece. Nossa. Ai, é fofo. É o exemplo supremo. Supremo. É fofinho. One Piece não tem só o rap do One Piece. Não. É. Tem a versão brasileira de We Are. Tem o macaco Luffy. Não, isso aí é não. Nossa, tipo, acho que se você mostrar isso pra alguém, a pessoa não vai se ligar, vai achar que é uma música francesa, francesa, porque ela tem um jeitinho feliz, viadinho, assim. Bem francesinho, agora, assim. Agora combina, cara. Ah, eu que sou preconceituoso por causa de patinho. Né? Mas eu tô tirando um chá. Assim, viadinho, ótimo. A Ana humilhou o país inteiro, eu só humilhei as pessoas que... Ó, o Zidane vai te dar uma cabeçada, hein? Cuidado. Não. Vocês não perdoam nada. Ai, meu Deus, cara. Tem sim. Bebop, repete aí qual que é a música. Viva la France. Sakura Saku, abertura de Love Hina, em francês. Não sei o título em francês, tá? Sakura Saku. Parece legítimo. Totalmente legítimo. Fábio, não, ficou muito bonito mesmo. Então faço exercícios escutando. Como é que é, Luke, não é a música? Farroá, sapo. Et l'amour, mais c'est difficile à faire que ça doit valoir le coup. La salvación va a A próxima pessoa é... A Lobo. Aí. Então, eu resolvi escolher uma música que, diferente da anterior que eu escolhi, ela tem um conteúdo filosófico, assim, muito impactante. E... Outro hipster. É muito, muito interessante que é uma crítica a tudo que existe. É uma música do anime Tico e Ratinho que se chama Calça de Ginástica em português. Vocês conhecem? Não. É muito, Calça de Ginástica eu não conheço. É muito profunda a letra, tipo. Eu gosto quando você passa de manhã descendo a rua, mexendo a bunda pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Maldito anime, cara, maldito. Usando tempo. Calça de ginástica, calça de ginástica, rosa neon, verde limão. É muito boa, muito, muito profunda. É uma música profunda. Brasileira, cara. Como vocês conseguem descobrir um... Ordinário. É um clássico do popular brasileiro. Sim, cara. OST de Tico do Ratinho ferrando tudo. Inclusive, se o outro tempo da Luba caísse, eu só ia escolher a música de Tico do Ratinho. Isso é verdade. Cara, se fosse o tempo da Luba que ganhasse, a gente tá perdido. Não, eu ia botar aquela do Roberto Carlos, que não é Roberto Carlos. Solidão. Jogo, na vez dela, ela pode escolher, né? Vai ficar bacana. Pô, a vez dela escolher o tema. Nada na vida é. Vai dando ideia, Bibo. Vai dando ideia. Bebop, Cowboy Bebop não tem nenhuma em português, né? Na host. Não. Apesar da homenagem ao Antônio Jobim. É, eu tava pensando nisso hoje, poxa, o Watanabe safado. Tipo. Podia ter posto umazinha. Pois aí tem tantas músicas, né? Mas é porque também a maioria é da banda deles que eles criaram, né? Certo. Imagine se aparece uma música brasileira em Space Dandy. Nossa. Imagina se for aquela. E foi no risco a faca que eu te conheci. Não, tinha que ser, sei lá, Astronauta de Mármore. Episódio 9. Não, essa não é aquela do David Bowie em versão. É uma versão, infelizmente. Versão Brasil. Nenhum de nós. É, infelizmente. Mas esse Space Dandy pode tudo, né? Pô, tá cada vez mais louco, cara. O último episódio foi demais. Eu confesso que eu parei no episódio 3. O único anime da temporada que eu tô assistindo é... Na verdade, eu não assisti nenhum episódio. Eu parei no Zumbi, cara. Eu tô atrasada, mas eu verei. Eu tô atrasada no Zumbi, cara. Eu virei Zumbi com aquele episódio, então nunca mais... Dali pra frente melhorou, cara. Melhorou bastante. Aquele já foi um episódio bom. Aquele episódio foi foda demais. Eu pensei que ele tinha zerado o anime já ali. Tem episódio melhor depois. O que esse emoticon quer dizer, Bibo? Tem a menor ideia. Da onde você tirou esse emoticon, Bibo? Que porra é essa? É o Kafka. Escreve bug entre parênteses. Caralho, Bibo. Bibo descobriu aí o... descobriu os códigos dos emoticons, cara. Tá igual minha tia quando o MSN botou aquelas paradas gigantes que dançavam na tela. Tá igual o Bibo. Cara, eu me divertia com aquilo. Não, Bibop, sério. Eu bloqueava pessoas por causa daquilo, cara. Eu acho que eu fui bloqueado por muita gente também. Então, Loba Chan, por favor, repita o nome da sua música. Calça de ginástica, muito gatinho. E esse Eric, então, põe a sua calça de ginástica e começa a comer com a gente. Rebola, rebola, rebola. Não, não, não. Calça de ginástica me lembra Pico andando de bicicleta. Nossa. Meu Deus, cara. Isso aí, boa memória, Luke. Boa memória. Meu Deus, cara. A gente não, nunca vai conseguir, cara. A gente nunca vai conseguir um podcast sem a referência. Puta que pariu. Pelo menos ele lembrou. Porra, Luke. Pelo menos ele lembrou. Fico usando a calça, não tirando ela, mas enfim. Não. Tá aí, não. Eu achava que esse ia ser o primeiro podcast sem esse tipo de citação, sem esse tipo de referência, mas, cara. Mas, né, Carlinhos? Pô, desculpa. Que droga. Desculpa. Porra, Luke. Tava bom demais pra ser verdade, meu Deus. Escutem aí calça de ginástica e faça exercício no velho. Que nome escroto. Andem de bicicleta com essa música. Filosófico, anime que me fez pensar muito, que me fez ficar triste. É, toda vez eu tenho que assistir duas vezes o episódio pra entender o que tá acontecendo. Vou falar de Bleach de novo? Vamos falar de Bleach? Mas às vezes isso é verdade. Ele não mentiu. Cara, preferia que ele tivesse de cada outra música. Não, eu só quis pela piada mesmo. Molonas. Rolling Star da Yui. Que é a 20ª, 48ª abertura. Eu acho que é a 4ª. Eu não lembro. Ah, passou perto. Era uma saga pós-filler, não era a 4ª, não. Eu acho que era a 5ª. Quarta. Até a 6 eu sei de cor, essa é a 5ª. Tô bem. É do tempo que Bleach era bom. Prefiro Life. Mas eu acho que eu já botei Life, já, não lembro. Mas enfim, eu gosto muito da abertura dessa música. Meio, sei lá, eles estão vestindo com roupa normal e tal. Uma legalzinha. Mas é isso, a gente já falou de Bleach, é rapidinho, só pela piada mesmo. Falou desse. Você usa Bleach quando vai lavar roupa, Luke? Ou sua mãe, sei lá, usa quando Bleach, vou lavar quando roupa? Quando vai lavar roupa? Tem que usar. Vou lavar roupa. Ah, por causa do Bleach. Demorei. Foi difícil, hein, Luke? Foi difícil. Eu não uso amaciante, não, cara. Me incomoda. Não gosto, não. É, bem. Então, não tem mais nem piada, cara, pra fazer. Eu escrevi o mesmo anime, não. Graça, viu, Luke? Ah, tá. Desculpa porque eu nasci. Desculpa. Quer saber por que você faria exercício aí escutando o Bolsonaro? Ah, eu gosto, ué. Desculpa. Vai fazer fight. Ah, dá pra fazer. Salto com vara ouvindo essa música. Salto com vara. É a música do salto com vara, ela. Tá. Sério? Não, não. Eu não peguei, não. Pra quê? Acabou de parar de falar de música. Meu bom. Deus, não. É pouco no pico, não. Então tá, pessoal. Escuta em Rolling Star da Yui. 夢にまで見たような世界で争いもなく平和に暮らしたい。 我慢ばっかしてらんないよ。言いたいことは言わなくちゃ。帰り道夕暮れのバス停。落ち込んだ背中にバイバイバイ。君のファイティングポーズ見せ。 夢にまで見たような世界は争いもなく平和な日常。でも現実は日々トラブってたまに悔やんだりしてる。そんな Lonely Days 信じてるな Lonely Days Oh yeah Oh うまくいたって Way to go Yeah Yeah 泥だらけ Lonely Star Isso! Se ele conseguiu o Cadinho tá na risada do Coringa. O Cadinho tá foda, velho. Exercitando o maxilar, né? Vou pro inferno. Olha aí! Caralho, vai ter que ter uma música especial aqui nessa hora. Depois de 5 meses, mandei vocês pro inferno. Pronto. Olha aí, cara. Porra, Paulo. Eu tô emocionado, tô chorando. Tô emocionado, gente. Cara. Tô muita emoção. Muita emoção, cara. Ai, tá louco. Enfim. Bom, a minha segunda indicação, então, neste podcast, vai pro anime Yuamushi Pedal. E eu fiquei com a música I'm Ready. Eu acho que o porquê que eu citei essa música tá muito claro, né? Um anime esportivo que eu tô vendo nessa temporada e que eu tô gostando muito. E a referência total para a prática do ciclismo, um simples andar de bicicleta que seja, a referência é total. E a música ajuda muito, ela é bem... Como é que eu posso dizer? A música é muito intermedia muito a questão de você fazer um exercício. Ela cativa para tanto, ela dá um pique, vamos dizer assim. Então eu acho que essa música é mais do que indicada para se fazer qualquer tipo de exercício, em especial andar de bicicleta. E não, mas eu não sei. Que não sabe. Alô, bom dia, aprende. Alô, bom dia, aprende. Aprendo. Sim. Um dia você aprende. Sim. Amanhã, no meu leito de morte. Meu Deus. Por aí. Você já andou de velocípede? Eu acho que já. Você sabe andar de bicicleta? Tem fotos. Não, mas tipo, eu tentei aprender ano passado a andar de bicicleta, só que não deu certo. Qual o problema? É falta de equilíbrio? Isso mesmo. É, qual outro seria, né? Que pergunta. A gravidade conspira contra mim. Ah, sim, a gravidade conspira contra mim. Ué, pode tentar na Lua, que tem menos gravidade. Ibope! Porra! Inclusive, hoje eu caí em cima de duas pessoas no ônibus. Foi muito legal. No ônibus? No ônibus? Sim. Que? Em cima de duas pessoas. De bicicleta não, né? Tava a pé. Não, anda de bicicleta dentro do ônibus, cara. Muito bom. Galério, me diz de novo a tua música pra gente poder encerrar isso. Minha última indicação foi I'm Ready de Yuamushi Pedal. Ok, então escutem essa música aí. a parte final do podcast. Cada um vai fazer suas considerações finais. Quem quiser pode dizer outras músicas que tinha selecionado. Mas antes, Carleiro, por favor, quem vai escolher a última música e quem vai escolher o próximo tema? A última música fica a cargo do Eric e o próximo tema é com o Luke Lucas. Então, Carleiro, começa aí, por favor, suas considerações finais. Cara, eu acho que esse podcast vai entrar pra história como um dos mais engraçados que já gravamos, sem dúvida nenhuma. Sempre legal estar aqui com os amigos gravando esses podcasts, depois de 3 semanas que eu mudei de casa, até a internet voltar e tal. Sempre bom participar. E esse tema, eu vou ser sincero, que eu fiquei com muito medo do que selecionar, mas depois que eu vi os e-mails com as músicas que os amigos selecionaram, eu já fiquei mais tranquilo, realmente fiquei bem mais tranquilo. E esse podcast em si foi muito bacana, um dos melhores, sem dúvida nenhuma, dessa série Músicas e Animes. E eu fico muito grato por ter participado dele uma vez mais. E como parte do Merchan, visitem aí o Netuin, sempre com posts novos todos os dias, e o Netuin Mais com seus contos semanais. Rimou. Foi sem querer. Lobo, por favor, suas considerações finais, e por favor, não diga só oi. Então, é isso. Ela mudou pra então. É isso aí, pessoal. Foi. Parece que é o tipo, tá terminando um anime dos monitores. É isso aí, pessoal. Loba, fala mais. Faz mexer, Loba. Faz mexer. Faz o quê? Mexer. Não, faz eu entendi. Faz uma chama. Eu tava pensando. Como fazer isso? Otimista, pô. Então, apesar de eu fazer publicidade, eu não sei fazer propaganda das minhas coisas. Faz propaganda do teu blog, você publica desenhos e do nu. Tem um blog. Eu tenho um blog aí. Procura essa porra aí. Aliás, eu não tenho só um blog, eu tenho outros. E é isso. Procura essa porra aí, velho. Olha no Google. Basta entrar no meu Twitter aí, que tem um link pra ele. Pronto. É isso. Tudo que você precisa achar sobre mim, mais nada. Não falem comigo. Não entrem com o caralho. Cara, esse é o melhor merchan que eu já ouvi na minha vida. Só olhem. Só, por cima. Só olhem o conteúdo e pronto. Podem fechar. Ninguém pode ter contato com você, né, Lobo? Não. Ninguém pode oferecer um emprego também. Pode. Você nem falou o Twitter. Como é que o pessoal vai saber? Tipo, vocês me chamam pelo meu Twitter. Então eu acho que as pessoas sabem qual é o meu Twitter. Mas o cara procura um lobo, chega um cara que gosta de furry ali. Mas é isso. Um cara isso de mesmo. 40 anos de idade. É isso mesmo. Gosta de furry. É isso mesmo, é verdade. Você tem 40 anos de idade, gosta de furry? Isso mesmo. É furry, sim, com certeza. Carleiro sabe. Inclusive, eu nasci no dia do furry, que foi o feriado que eu fundei. O dia do furry. Caralho. Ela criou esse feriado oficialmente no ano passado. Ela saiu espalhando por todo o Twitter. Todo ano eu digo, hoje é o dia do furry. Parabéns pra mim. Ok. Aí, finalizou melhor. Faltou o oi. Olá. Só pra te contrariar. Toma. Toma. Rebelde. Com sono. Então, Bebop. Foi legal participar, não tinha muita ideia do que escolher, tenho muito costume de fazer exercícios, pratico mais esporte, mais exercícios, não. Sou o Eric, cara. Até faço de vez em quando uma corridinha, mas nada demais. Então depois desse podcast cansado aqui, o pessoal malhou bastante, todo mundo já deve estar se preparando para tomar banho, tomar um suco, alguma coisa. Eu digo vocês a escutarem. Depois das academias, gente, não se esqueça. Exatamente. Eu vou comer o doce de abóbora que tem na geladeira. Não façam isso. Não façam isso. Por favor. Podcast sobre exercício. A pessoa termina de fazer exercício. Ah, vou comer o doce de abóbora. Cara, eu vi uma mina que saiu da academia e foi tomar açaí no negócio do barzinho do lado da academia. Ah, isso aí eu bebo. De boa. Bom, além das duas músicas que eu indiquei, teve outras duas que eu escolhi, que foi a abertura de School Rumble. Porque eu não sei, mas acho que quem faz isso na escola deve ser bom. É por causa que tu lembra da cena dela de bicicleta? Que ela vai mais rápido do que o carro do Inchaldi. Pode ser, essa cena é bacana. E a abertura de Level E também é bacana. E também ouçam a host de Mushishi, que é muito bom pra malhar. Oh! Dormindo. Sonhos. Tá bom, pra depois de malhar. Pronto. Ah, e acesse o Anime Coach. É isso. É que o Eric faz o comercial, né, você? É que se eu não falar, o Eric briga comigo. Ele tinha famoso, as considerações. Ai, eu já disse que foi totalmente inesperado que as pessoas realmente quisessem esse tema, mas acho que todo mundo lá fora despertou o troll dentro de você e votaram nisso. Só pra ver a gente se queimar, mas beleza. Valeu a pena. Calorias. Ai, meu Deus. Enfim, acho que foi um dos podcasts mais engraçados dos últimos tempos, assim. Pena que vocês vão. O Gilásio, que é muito preguiçoso, vai cortar algumas coisas, mas a gente se discutiu quase o sentido da vida, né, nessa noite. Foi muito produtivo. E é isso. A outra música que eu tinha escolhido, que ficou de fora só, era a Arenai Circulation, de Bakemonogatari, que é uma musiquinha bem compassadinha também, da Kana Hanazawa. E é isso. Acesse o Nicky Corner, que ainda tá em hiatus. Talvez mais uns 2 meses de ato, mas se você não leu ainda, leia o que tem. O Toco de Vela também, que é um blog que eu colaboro de contos. E se quiserem, acessem o Fórum Minasuki também, que é um lugar bem interessante pra conversar sobre animes e mangás. E é isso, obrigada. Não, não é um lugar pra conversar sobre animes e mangás. Qualquer outra coisa, mas menos isso. Bem, então, se você estiver escutando isso aqui pelo Yopinan, por favor, acesse aí o Spotify. Se você estiver escutando pelo Spotify, por favor, acesse. Você tá roubando! Não, não, pode parar, você tá roubando. Isso aí é errado. Não. Ele já boicotou minha promoção, é claro que ele tá roubando. O que foi, Luke? Você tá botando os dois blogs seus pra ir. Isso aí tá. Isso é roubo já. Isso aí é do Google, os caras tiram seu blog, hein? Monopolizando aí. Então, ignorando o que o Luke disse, acesse o Yopinando e o Anime Portfólio, por favor. Se você gostar de anime, acesse o Anime Portfólio. Se você gostar de podcasts sobre coisas da cultura visual em geral, acesse o Yopinando. Tem sempre podcast eu e o Luke lá falando sobre coisas em gerais, besteiras em gerais, que é o Yopinando Shimu, e tem um sobre músicas e animes, pra quem curte música e anime, e filosofia, e vida, e o universo e tudo e mais. Porra! Política, sociedade, atualidades. Aí, ó. Boku no Pico. Droga, eu ia falar. Droga. Cara, tava tão legal até hoje. Boku no Pico. Bomba, cara. My little pico, my little pico. French Christmas, my little pico. If you wonder what sex could be. Meu Deus. You will share this magic with me. Big adventure doesn't fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness and easy feet. And sex makes it all completely. My little pico. Do you know you are my very best friends? Yay. Chorei. Muito bom. Ele tá chorando ainda, ele tá chorando. Salve de palmas, por favor. Pra... Aê, pai. Pico agradece. Não incentivem. Vai pro inferno. Não incentivem o Pico. Outro vai pro inferno do carreirinho. Dois do podcast. Dessa vez eu mandei um pico pro inferno. E agora, sobre Natsu Yasumi. Num dia inesquecível de verão. Então, Luke, qual que é o tema do próximo podcast? Ah, não, peraí, antes do Belo Bronze. Eu tinha mais duas músicas pra. Ah, gostou do Bronze, hein? Pra indicar. Que é música de encerramento do anime de futebol Ginga Kickoff. O nome é Ame, Tokidoki, Hare, Nochinid e primeira abertura do Kuroko Basquete, que é Kinju. E é isso. Luke, por favor, seus sucessos finais e qual que eu tenho no próximo podcast. Minha consideração final é que se você tentar capturar um Eevee com duas Great Balls, ele vai escapar de todas e você não vai ficar sem fazer nada, filha da puta. É, enfim. O tema do próximo podcast, o Bebop tinha lançado o Luke, mais genérico Luke, possível. Mas você tem que entender o seguinte, você só precisa capturar um Eevee em toda a sua vida. Depois é só capturar um Ditto e resolve todos os problemas. É a prostituta do mundo Pokémon. É bem. Cara, fica numa imagem, eu não vai. Tá. Tô imaginando ela na esquina, cara. Mas é isso mesmo, cara. O Bebop lançou o tema na última edição, que era mais genérico impossível. E eu vou pegar o contrário desse fator, que é o mais bizarro impossível. Aqueles animes que tentam não ser tão genéricos e acabam com o plot mais bizarro de todos. Um exemplo é o belo Akikan, que são latas de refrigerante que viram garotinhas, que é incrível. E é só anime desse estilo. Então, é isso. Boa, boa. Escolheu bem. Eric, seus concessões finais, qual que é a música esse podcast? Obrigado pela participação. Depois de umas 3 semanas que eu não participava de uma gravação, eu tinha escolhido bastante música, na verdade. Só citar algumas aqui. A de encerramento de Yoshirako, que eu acho bastante legal essa música. A de abertura de Bibogami, que é cantada por um cantor chamado Pico. A abertura de Servant Service. E a que eu ia escolher, a abertura de Level A, que o Bebop tinha citado antes. Uma música de rock que assim, eu acho que é uma das mais eletrizantes assim, de animes que eu já vi. É muito boa. E o anime sim também é muito bom. O alienígena é um filho da mãe, aquele cara. Level Troll, né? Não é Level A. E fora isso, acesse o Animecote, tem lá posts especiais, resenhas, um podcast que o próprio roster não divulgou agora há pouco. E depois que o Evilado Tempo tiver postado... Não, que foi? O que foi isso aí, cara? Que ataque foi esse? E depois que o Evilazio postar esse cast, já vai ter lá no Animecote um guia da temporada de primavera com quase 60 animes de todos os tipos e... Nenhum de futebol, muito triste, triste. Mas tem sumô e muito vôlei. Triste. Mas era pra ter futebol, cara. Mas tem sumô eu e vôlei. Eu vou perder um ponto no bingo e do fora, cara. Eu perdi um e ponto ping no bingo pong. Do fora, muito triste. Enfim, então, a música que eu escolhi seria a abertura de Level A, mas pra comemorar um fato que aconteceu agora há pouco nesse cast, que há muito tempo não se acontecia, eu resolvi mudar pra uma música de um anime atual que é cantado por 5 dubladores, que eu não vou falar o nome de todos aqui. Fala pelo menos de 4. Mas... Oi? Fala pelo menos o nome de 4. Que isso? De 4 dubladores. Seria a música. Eu queria falar de 4 mesmo. Nossa, eu empolgante. Cara, eu não pensei nisso, eu uma música empolgante, revigorante, ótima pra você fazer, pra você ouvir enquanto ouvir um exercício e mandar todo mundo pro inferno. Que seria Jigoku no Satamu Kimishirai, abertura de Hozuki no Rentetsu. Jigoku, Suteki da Jigoku. Jigoku da yo. É isso. É demais. Mas a abertura desse anime eu escuto em loop. Eu assisto em loop. Eu vou te dar uma rap lá no fórum, assim, de graça. Nossa, junto com a Noragami, as duas aberturas que toda hora que eu vou ver o episódio eu fico voltando. Porque é viciante. Noragami. É empolgante, já a Ruizuki é viciante, tanto a abertura, tanto a música, quanto a animação em si. Tão legal eles cantando lá alegremente, quanto tem um manto do lado sofrendo. É, e sabe, você tem uma ideia do que a música diz, a letra? Não, eu já pesquisei quando tava escrevendo sobre esse anime, mas agora eu não lembro. Que Suteki... É uma paródia de uma origem de outra música, não é? Eu não sei, eu só sei que Suteki é maravilhoso e Tanoshi é divertido. Isso. Então eles estão falando que o inferno é divertido e maravilhoso. Mas faz todo sentido, o último episódio inclusive mostra que tem um inferno lá que as pessoas vão e nunca saem. Porque simplesmente eles não querem. É maravilhoso aquele inferno. Qual, da cachaça lá? É. Todo mundo bêbado. Daí ele dizendo, é como eles fazem os pecados enquanto estão bêbados, eles não se lembram, então eles não podem se arrepender. mais daquilo. Cara, e eu descobri hoje que esse mangá foi indicado pro Taisho Awards ano passado. Sim, tipo, não foi à toa. Não, cara, é muito bom. Muito bom, Eric. E é isso, Jigoku no Sata Mouki Mishirai, abertura de Hozuki no Heitetsu. Vamos pro inferno. Cara, passa as honras, cara. Tá, beleza. Não, já falei isso duas vezes hoje, tá bom demais. Mas agora fiquei é o momento propício. Eu fiquei 5 meses sem falar isso, falei 2 vezes no mesmo podcast. Não, tá bom já. Fala em japonês, Jigoku Eiki Masuyo. Viu, fica até bonitinho. Jigoku Eiki Kuyo. Prometo que eu falo no próximo podcast. No próximo podcast eu falo em japonês. Ó, oh, tá gravado, promessas. tá gravado. Vai falar. Tudo bem, o Evilásio pode pôr em loop. Vê se você falou quantas vezes ele quiser no final do podcast. Eu sei que ele tem isso gravado. E eu sei que no Anime Code fizeram funk disso aí também. E quem tá rindo é quem fez o funk. Então, beleza. Vai pro inferno. Vem pro inferno. Assim? Vocês conseguem. Eu tenho que dar mão pra uma toalha. Vocês conseguem, cara. Vocês são demais. Então é isso aí, pessoal, escutem essa música de Hozuki no Heitetsu e vão pro inferno pra todo mundo. Tchau, tchau. Vai pro inferno! Yoshida Shoujutsu no Shohaniya Machi no Ikki Mada Mada Hiroiro Jigoku wa Haru Kamoshirenai yo Kono yo no Kono